Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Os bancos de Chipre reabriram esta quinta-feira, depois de mais de uma semana encerrados. O Banco Central Europeu enviou para o país vários caminhões TIR cheios de dinheiro para garantir que os bancos não teriam problemas em responder aos pedidos dos clientes. Cerca de 5 mil milhões de euros foram enviados para Chipre em veículos blindados. Apesar dos bancos terem reaberto, a Bolsa Cipriota continua fechada. Os levantamentos diários, por depositante, estão limitados a 300 euros e ninguém pode sair do país com mais de 3 mil euros. Em todos os bancos existem agentes das forças de segurança para garantirem que esta reabertura dos bancos cipriotas se faz sem incidentes. Nelson Mandela está de novo internado. O antigo presidente da África do Sul, de 94 anos, foi internado esta noite devido a uma infecção pulmonar recorrente. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico considera que a zona euro não deverá ser sujeita a mais austeridade, ainda que isso implique não cumprir os objetivos definidos na avaliação económica intercalar para os países que pertencem ao G7. A OCDE acredita que a retoma do crescimento no primeiro semestre de 2013 será mais forte do que o previsto nos Estados Unidos da América, no Japão e na Alemanha. Mas a França e a Itália terão um desempenho abaixo do esperado. Pedro Passos Coelho reconheceu que o chumbo do orçamento por parte do Tribunal Constitucional poderá levar à demissão do governo. Na reunião da última comissão permanente do PSD, o primeiro-ministro admitiu, segundo o Jornal Público, que um chumbo das medidas do orçamento do Estado para o próximo ano poderá levar à saída do executivo liderado por Pedro Passos Coelho, já que o governo não consegue encontrar alternativas para as medidas chumbadas. Pedro Passos Coelho falou em dois caminhos se o governo sair: um governo de salvação nacional ou eleições antecipadas. O governo meteu-se num buraco e a ideia que tem para sair é continuar a escavar. Parem de escavar, não é com mais austeridade que vão conseguir. Parem com esta loucura. Foi com estas palavras que José Sócrates se referiu ontem, na entrevista que deu à RTP, à política seguida pelo governo de Pedro Passos Coelho. Para o antigo primeiro-ministro, a solução não passa por mais cortes e pediu mesmo aos ministros para pararem com o que chama de loucura. Sócrates disse ainda que não tem quaisquer planos para regressar à vida política e recusou responsabilidades na vinda da Troika para Portugal. O antigo primeiro-ministro acusou ainda o presidente da República de ser o responsável pela crise política que ditou o seu afastamento do cargo de primeiro-ministro e a subida ao poder de Pedro Passos Coelho. Sócrates acusou Cavaco Silva de sempre ter tido dois pesos e duas medidas e de tratar de maneira diferente o governo de Passos Coelho em relação ao que foi encabeçado por si próprio. Na minha altura, e estou a citar, o Presidente da República achava que havia limites para os sacrifícios. O Vitória de Guimarães venceu ontem o Belenenses na casa dos Azuis de Belém por 2-0 numa partida a contar para a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Ricardo bisou, mas em conversa com os jornalistas disse que a eliminatória ainda não está totalmente ganha, embora o Guimarães tenha dado um passo importante rumo à final desta competição. A Academia do Sporting foi considerada a quinta melhor da Europa. Segundo um estudo do Centro Internacional de Estudos Desportivos, a Academia do Sporting Clube de Portugal aparece em igualdade de posições com o MTK Budapeste, sendo que em primeiro lugar da classificação ficou a Academia do Ajax, com 69 jogadores de referência identificados em 31 ligas da Europa e que fizeram a sua formação no clube holandês. Depois do clube de Amsterdão, surgem os centros de formação do Partizan Belgrado, Ajax Split e Barcelona. O critério principal da avaliação está ligado à formação de jogadores com idade compreendida entre os 15 e os 21 anos, que tenham realizado pelo menos 3 épocas no clube. Este foi o Antena Web Informação desta quinta-feira. A todos desejo uma boa Páscoa e uma boa noite.